pelo ar, voando vem, ó, se manifesta com orgulho do mal ou bem, como sabe. Há um canto para ouvir e certamente entender, mas cada um com sua própria lei há de querer.